filme de contos de fadas. Pra mim assim era o amor. Andava triste, sozinho na estrada, sem ter alguém pra conversar. Rolava na vida, sem ter um lugar. Ave sem ninho, sem lar. Vida vazia, navio sem mar, em noite escura sem luar. Solidão vai, vai pra bem distante, vai. Não preciso de você, encontrei a outra parte. Tenho agora um bem querer. Ter um lugar, ave sem ninho, sem lar. Vida vazia, navio sem mar, em noite escura sem luar. Solidão vai, vai pra bem.